20 de Simbra, desce e mantenha 2000 pés, Serra Tango Delta. Serra 2000. 20 de Simbra. Controle de Salvador, Caneta 200, informação, quilo. É 200, desça e mantém nível de voo 050, chegada Mari, desce via 1019. Desce via, até o 050, Mari, 6200. Voo no 094, tráfego superado lateralmente e abaixo 5000 pés. Gol no 094. Gol no 162. Gol no 162, autorizado ingresso Pate 1, via Juliette, posição 08. Ok, posição 08, gol no 162. No 094, aguarde próximo. Aguardando. Azuta livre, 150 graus, 109. Você fala de 24207, tá ficando ligado. Tomou o norte de Salvador, sendo vetorado para a final da 10. Sendo certo, fala que é 25. Vai modificar e prosseguir direto para a final da 17? Possível. Modificado ao 1438. Desse mantenha no 1500 pés. Chame a torre em 198 decimal 95 para ajustar-se ao tráfego da 17. Próximo da Juliette, gol 1561. Luna 561, autorizando ingresso, patinando via Juliette, posição 06. Para a posição 06, o gol 1561. Sr. Salvador, muito bom dia, azul 4307, cruza 1600. Gol no 094, chame Recife em 12, meia decimal 85, gol no 094. Obrigado, bom dia. Recife 050, 6255. 6255, desça e mantenha 2000 pés livre LS aqui de localizador. Velocidade a critério. 6255. Azul 4207, suba e mantenha nível de voo 320 via saída da El. Mantém 320 via da El, azul 4207. Relâmpago Delta, pouso autorizado no 7160 graus, 629. Pouso Relâmpago Delta. Track, ou corrigindo, livre táxi ao estacionar frequência livre Sierra Delta Papá. MA200. Desça e mantenha 2 mil pés na autorizada final do ILS 1019, após o localizador. Tenera 6255, chame a sua, rindo no 8, decimal 95. 2952. Papá Romeu, Papá Juliette, Papá, informe o chamado para pouso. Pediu no 600. Gente, Papá, Juliette Papá, serviço radar terminado, início da terminal 40 milhas noroeste de Salvador, autocoordenação em 12345. No setor Centro Recife para informação de voo e alerta em 126 decimal 85. Boa tarde, boa noite, 790, informação 1. Foram 790, curso Lima, já protocolo para Recife. Autorizando, por favor. Serra Bravo Romeo, Foxtrot, conforme rota, plano de voo, nível 370. Decola pistão 0, primeira curva esquerda, perfil de saída, Pucca, transição, Caju. Transponder 5041 no controle 120.8, gol no 790. Autorizado, Sierra Bravo, é o Foxtrot, nível 370, conforme a rota do plano de voo. Decolagem 90, primeira curva esquerda, pega pouca atenção, Caju. Transponder 5041 no controle 120.8, gol no 790. 790, procedimento correto, reporta para adicionar a posição 07. Portará, gol no 790. 0, Sané 62. Papa Romeu, Hotel Romeu Golf, RMAR, RMAR, que é a Sky. Confirma somente se eu estou de sobrevoo. O meu Mike Serra Golf, agora a copa número 2. Papa Romeu, Hotel Romeu Golf, já pronto copa RMAR, RMAR, 510. Com sobrevoo Iguatemi. Cruzado RMAR, RMAR, 510. Sobrevoo Iguatemi, em coordenação com a torre, 118.95. Decola a partir de da Simões Filho. Correção. Se encontra em RMAR no Simões Filho. Gente, decola a partir da RMAR, controla sul, em coordenação com a torre. E o transponder está na 0132, o controle no 208. Gente, para acionamento, chama a torre 118.95, Papa Romeu Hotel Romeu Golf. Isso, fora da pista, bem na lateral. Ele cruzou na nossa frente, né, mas não teve mais nada. E ele quebrou a pista, saiu pela grama antes da Taxway Delta. Ali é mais próximo daquela Taxway que sai do pátio militar ali. Ele tá, o senhor consegue acompanhar ele aí? Ele tá na direção do pátio? Vou tentar continuar a visualização dele aqui, eu mantenho a sua escuta. Mantenha essa frequência, ok? Tem aeronave na final, para deixar ela atualizada. Confirme-se, verifica se o cachorro tá indo em direção ao pátio. Ok, eu vou adiantar aqui um pouquinho e ver se eu consigo ver. Via 200, confirma as informações? Ok, eu tenho, via 200. Continua a aproximação e mais próximo eu irei confirmar a pista mesmo. Ok. Decola da pista 97, o pátio que se encontra, e a ideal seria a Arbor Neves, na radial 290. Gente, então entrada da conquista, temos aqui um plano para Serra November, que é Back Uniform, ou Cogia, confirma? Um minuto para nós estabelecermos em contato com a IES, depois será confirmado por favor. Está aqui na nossa direita agora. nessa taxiway aqui que você está vendo a gente, está bem nessa posição aqui no nosso lateral direito. Está na grama. Não chega a interferir com a pista não, né? Pode autorizar o pouso, né? Pode, senhor. E a 200 tem livre pouso, 130 graus, 109. Livre pouso na 200. Ele já está contactando a infraero aqui para tentar resgatar o animal. Ok, eu vou dar uma parada aqui nessa posição para monitorar aí, né? Qualquer coisa eu aviso. Afirmativo, chama o solo 121 no décimo 9, agradeço a coordenação. 219, boa tarde. O Mike Serra, Golf, confirmamos aqui para a vitória da conquista, confirma somente o Fátio 50 para 4. Oxalé 6255, Taxi via Alfa, reportagem da Juliette. Alfa, Juliette, 6255. Salvador, Oxalé 6200, de Bro. Alfa, 790, solicita táxi com 71 a bordo. Autonomia 3 horas e 30, alternando Fortaleza. Uno 790, solicitado táxi, via parte 1, Índia, ponto de frepista 90, torre 1895. Que legal, 0019. Uno 790, confirma somente a alternativa novamente. Alternando Serra Bravo, Fox Trot Zulu, autorizado parte 1, Índia, ponto de espera 90, 1935, 130 graus, 109 em Salvador. Reportará fora do solo, até o negócio. Solo, copia, 6200. Chame 6200, 30 taxi alfa, importante da Juliette. Alfa, antes da Juliette, vamos até. Tem só um minuto, né, o Mike Targo. Sul, recorte cruzando o eixo da 1028. Voltará cruzando o eixo da 1028 até o negócio. Sua vitória da conquista conforme rota, plano de voo, nível 080. Decola a pista no 7, no perfil de saída da árvore, eleva a primeira curva à direita e conforme plano, após altera para o nível 065, prossegue de volta ao destino. Transponda 5042, controle no 20.8. Correto, para o Romeu Mike Serra Golf, confirma somente o prazer. Zero dois. Para acionamento, chama a torre 118 décimo 95, para o Romeu Mike Serra Golf. Pode partir com o táxi? Serra Golf, livre acionar. Reporte táxi. Salvador, bom dia. Curva 790, porta de espera, pronto. Pro 790, mantém a ponta de espera. Está sendo feita uma vistoria na pista. Foi reportado um animal. Aguarde liberação. Afirmativo, mantendo ponta de espera para 790. Salmo Golf já cruzou o eixo da 1-0. Salmo Golf, Após o cruzamento, a faixa litoral chamando o controle 120, decimal 8, com a mão. Chamará o controle, grato ao vetor. Controle, Papa Romeo, Hotel Romeo Golf. Hotel Romeo Golf, prossiga. Decolado em mar, cruzou o eixo da 10 agora. Está a 500 pés, visual centralizado, sobrevoo paralela e Guatemi. Papa Romeo, Hotel Romeo Golf, sob condições de visuais, 500 pés, o ajuste 10019. Livre sobrevoo, reporte no local e para mudança de setor, caso seja necessário, entrar em contato para as aproximações, para não interferir com as aproximações da pista 10. Ok, já iniciou, já está na proa da paralela, reportará no local de sobrevoo, se sair da área de sobrevoo, reportará o hotel no meu voo. Papa Romeo Yankee, Delta Charlie, prossiga. O Yankee, Delta Charlie, confirma o transponder acionado. Tem 5570, não recebo sua aeronave no transponder. Confirmo que está vindo de Aracaju no corredor. Quantos minutos para o corredor forte? Maxia Golf livre até intercessão, ajuste no 019, chama para ingresso no TED. Apenas confirmando, já vou visual na rota. Enter, chama ingresso. Aqui Delta Charlie tem livre coordenação em 123 decimal 45 a 20 correção. Na praia do Forte, quando ingressar no corredor Forte, retorna o controle de Salvador. Gol 1790, a pista foi liberada pelo Flaero, autorizado. Alinhar e manter inicialmente. Alinhar e manter na 10, gol 1790. 2, solicito autorização para Guarulhos. Tá 3895, Lima confere, autorizado, Serra Brava, Golf Romeo, conforme rota, plano de voo, nível 340. Decola, pistão 0, primeira curva à direita, perfil de saída da El Leda Motiva. Onde intercepta a pessoa 10, segue conforme rota. Transponder 5030 e o controle em 120 decimal 8. Cruzado Guarulhos, nível 340. Decolando a pista 10, curva à direita da El Leda Motiva. Transponder 5030 e o controle 1208, só confirmação da rota, por favor. Antes do 10 até Piraí, direto base, antes do 44, Pagode, o TAM 3895. Afirmo, rota correta é essa mesmo. É, a reporta pronta será na posição 02, TAM 3895. Vai, reporta pronta, TAM 3895. Isso é colagem da 10, ou 970. 180 para Ilhéus. 4463, autorizado Serra Bravo, Índia Lima, conforme rota, plano de voo, nível 180. Decola pista no 0, primeira curva à direita, no perfil de saída, Coral. Em rota, modifica para o voo visual 145 até o destino. O transponder aciona 0264, controle no 208. Ok, autorizando para Serra Bravo, Índia Lima, 180. Conforme rota, decola 1-0, curva direita após Coral, é a saída. Sobe 1-8-0, depois voa visual 145. Aciona 0264, transponde 120, decimal 8, o controle azul 4463. Correto, o corrimento chama para a disposição 01. Semana. Fox Sierra Golf, reporte alinhado e pronto no 7. Autorizado, alinhar e decolar. 150 graus, 08 nós. 1790 ao 01, 1208. 1201 ao 1790, bom dia. Confirmando 120, decimal 8. Ok, 108, contrato Salvador, bom dia, obrigado. Porsche ingressando no corredor intervalo. Ainda é negativo, nem o plot primário. Controle Salvador, bom dia. 790 da Gol, passando 2500. Bruno 790, contato radar, suba para o nível 370, direto Jamo. Confirmando a posição? Jamo, Juliette, Alfa, Mike, Oscar. Direto Jamo, Juliette, Alfa, Mike, Oscar, 790. Decolado 02, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado. Controle Salvador, bom dia. Melhor boa tarde, Papá Romeu Mike Serra Golf, decolado na sua escuta PC da Água. Mike Serra Golf, contato radar. Suba via saída Árvore para o nível 080. Compreendeu que a subida é via Árvore 080, está restrito a 3000. Confirma o PC da carta. Bom, Mike Serra Golf, confirma a razão de subida que vai entregar. Até 4000 pés eu consigo manter 1200. Aí pra frente, 810. Confirme a proideia pra Sierra November Quebec Uniforme. Conforme plano, nosso CHG apresentado, nosso plano é pra Vitória da Conquista, saída Elefa, Popiló. K3895, chame táxi. Para não interferir na sua subida, curve à direita na proa 310, seu limite são 20 milhas nessa proa. Caso de falha de comunicações, assuma a navegação proa de Elefa, após de Elefa, conquista. Suba em mantenha nível 080. 080 na proa 310. Confirma, 310? Afirmativo, proa 310, seu limite são 20 milhas nessa proa. 20 milhas nessa proa, guardando autorização, caso perca contato, voa direto a Elefa, Elefa conquista. Delta Charlie, prossiga. Apenas o modo primário, faça o check no transponder o Yankee Delta Charlie. Salvador, azul 4463, para pushback, estacionamento no Uno. 4463, não tem posição agora. Aguarde, 4463. Chanel 6356, informa o tráfego, posição de 12 horas, 1 meia milhas, rumo noroeste. Cruzando o nível 050 para o 080 no estilo 22, não interferirá com sua aproximação. Certo, cenário 6356. 6356, informa o tráfego adicional, posição de 1 hora, 1 no 3 milhas, mantendo sobrevoo 500 pés a 2 milhas à direita do marcador externo, Robson 44, também não interferirá com sua aproximação. Certo, 6356. Voo no 790, chame centro Recife em 126.85, alterna 125.45. 2685, 2547 no 790, bom dia. Chanel 6356, livre ILS, reporte estabilizado. Autorizado ILS, reporte estabilizado, 6356. Papa Romeo Yankee, Delta Charlie, o controle agora recebe seu modo transponder. Ainda negativo o modo Charlie. Ah, o meu Yankee Delta Charlie. Já recebo o seu transponder, apenas o modo Charlie. Confirma a atitude que mantém. Tá mantendo o que tá aí, o Delta Charlie. Enche o Yankee Delta Charlie, vem pra pouso, Salvador. Então recebe o modo Charlie do Delta Charlie? Ainda negativo o modo Charlie, Yankee Delta Charlie. O Yankee Delta Charlie vem pra Salvador. Enche o Yankee Delta Charlie, plano cancelado, zona 509, livre regresso, e apenas confirma o estimado para pouso no aeródromo de origem. Sim, já Mike Serra Golf, assuma a navegação, Broad e Alefa. Direto Alefa, Mike Serra Golf. Autorizar táxi até o ponto de espera e ainda quando lá torre 118.95, ajuste de altímetro 1099. 19, vai ver no ponto de espera 2289. Paulo Salvador, gol no 556, boa tarde. Paciente da Lima, pronto para puxar de acionamento, se possível, posterior cópia. Gol no 556, Lima, informação em curso, autorizado Salvador pelo aeroporto Serra Bravo, Golf Lima, dia 12 de novembro, 857, nível de voo 360. Decolada pistão na zero, curva direita, saída da El, Leda, Irumi. Transponder 5033, controle Salvador, PL no 20.8. Autotransponder 5003. 5033. Ativo autorizado Galeão 360 via P9857, decolando ao 0, curva direita, perfil da Euleida Irumi 5033208, gol no 556, GIT, meia dúzia, pushback acionado. Gol no 556, autorizado 06, chame táxi. Reporta táxi, autorizado 556. Azul 4463, autorizado, puxo no 01, chame táxi. Autorizado, puxo no 01, azul 4463, manda táxi. Autorizado, puxo 63, Salvador, boa tarde, 3895, no ponto de espera da 10, pronto. Boa tarde, então 3895, mantém o ponto de espera. Vai, mantém. Meia Voituna, 2000 pés, ajuste 10, 18, reporte estabilizado. 12000, reportará, 2000, obrigado. Na 5, ali mantém no 0. Ali mantém no 0, para 38, na 5. Salvador, 1864, autorização marcial. Oito, meia, quatro, cópia Maceió, informação 6 da Lima. Afirmo, Lima. Autorizado, Salvador, pelo aeroporto Serra, Bravo, Mike, Oscar. Decola da pistão na zero, curva esquerda, saída Pulca, Jamo, Aru. E Upes, Luna, 7, conforme rota. Nível de voo 350, transponder 5064, controle Salvador, período 20.8. Controle 208, 5064, 350, Bucajão Amaru, decola da 10 com curva esquerda para Maceió. Via Upes Luna 7. É confirmado? Via Upes Luna 7. Ok, Upes Luna 7, o 1864. Boa noite, 64, cancelamento correto na posição 05, chame pronto. Tá pronto, puxe bem, cancelamento. Aguarde. Só, Salvador, azul 44630, tá? Alterna Serra Bravo, Alfa Romeo. Temos 2,57 autonomia, POB 94. Azul 4463, autorizado táxi até o ponto de espera, via Índia, quando lá torre 1,98,95, azul de altímetro no 0,98. 1098, via Índia, no ponto espera 1895, azul 4463, obrigado, boa tarde. Nossa, né, 6356, táxi via Alfa. Cana 6356, autorizado táxi via Alfa, reportando o táxi Juliette. Alfa, reportarei para Juliette, 6356. Salvador, gol no 556 para o táxi, POB 167, 167, 3 horas e 30, Campinas, Viracopos. Autorizado táxi até o posto de espera, Fátima no Índia, quando lá, torre 118.95, ajuste de altímetro 1.0.8. Autorizado o táxi, Fátima no Índia, posto de espera 1.0.18.95, o ajuste 1.0.8, agora no 5.56. Salvador, boa tarde, Oxanel 62, 1.3. 3, 1 ponto, espera, dá 1 a 0, pronto. Azul 4463, a linha mantém 1 a 0. A linha mantém 1 a 0, azul 4463. Acionado 5030. 3895, contato radar, suba para o nível 340, direto Leda. Direto Leda, 340, 3895. Salvador, mais Serra Golfo propõe mudança de regra, solicito 085 final. Mike Serra Golf, plano modificado da zona 517, tudo mantém nível 085. 085, após elétrica, está autorizado direto com pista? Sim. Obrigado. Papa Romeo, Yankee Delta Charlie. Yankee Delta Charlie, com frequência livre da presente. O ajuste em Salvador agora permanece 1018. Bom voo. Salvador, boa tarde. A gente passa do Senhor, Italiano. 09, autorização do Rio, 13-0. Calenéia 254, Lima, informação em curso, autorizado Salvador para aeroporto Serra Bravo, Romeu e Juliette, via Pesulo 44. Nível de voo 360, decolada pistona 0, curva direita, saída da Leda e deve transponder 5070, controle Salvador, APL no 20, decima 8. Bem, para atualizar nosso voo para o Rio, no 360, decolando 1-0. Vou fazer isso para a decolagem da Leda de Deve, pelo Rio 44-0, via controle 120, decimal 8, que transponde 5070, 6254. Chamei 254, posicionamento correto, chame para o 1-864, agora autorizado, 05, chame táxi. Chama táxi, voo 824. Mantenha nível 085, para serviço de informação de voo e alerta, chame centro Recife em 128.8, alterna 1260, caso negativo, retorna ao controle Salvador, serviço radar terminado, bom voo. Sete para Recife, 360-288, caso negativo, retorna. Boa tarde, boa semana. Gente, hotel Romeu Golf, reporte no parque do Pituaçu para transferência. Reportará Pituaçu, hotel. Controle Salvador, boa tarde, azul 4463, decolado na Corão. Azul 4463, contato radar, suba para nível 180, direto Corão. 180, direto Corão, azul 4463. O gol no 556, decolada 1-0, vento 180 graus, cono 0, né? Tive decolagem no 0, gol no 5-5-6, decolado 1221, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, 5-5-6, bom serviço. Autorizar táxi até o ponto de espera, via Fátima Formiga, quando lá torre 118 decimal 95, ajuste de altímetro no 09. Então, Lise, táxi via Fátima, Índia, ponto espera da 10, vai chamar a torre 295, 1018 no ajuste, eu vou 1864. Hotel Romeu Golf, chame torre, Salvador, 118, decimal 95. Chamar a torre, grato. Torre, Papa Romeu, Hotel Romeu Golf. Hotel Romeu Golf, prossiga. Tá no Pinto Açul, retorna aí em imagem. Tem que siga via litoral, reporte farol de Itapuã. Reporta lá no farol de Itapuã, Hotel Romeu Golf. Salvador, bom dia, gol 864. Posso esperar, 1-0, bom dia, gol 864, a linha decola da 1-0, vento 1-8-0 graus com nave nossa. A linha decola da 1-0, gol 864. Romeu Golf, preparar Itapuã. A gente mantém o farol de Itapuã, estimado 1 minuto e meio até o Romeu Golf, aguardando para seguir para o setor norte. Aguarda, farol Itapuã, hotel Romeu Golf. Afirmativo, aprovando o Yukov, azul 4463. Controle 3216, estabilizado. 3216, ciente, complete a aproximação, chame torre 118, decimal 95. 1895. 1962, desça para 2000 pés, livre LS, reporte estabilizado. Só 3895, chame centro Recife em 125, decimal 1, alterna 133, decimal 95. Salvador, 10067, boa tarde. Pedro, bom dia. Vento 160 graus com 7 nós, altímetro no 08. Senta livre posto, 3216. Autorizado, Salvador para o aeroporto Serra Bravo Golf Romeu, via Pesolo 10, nível de voo 340. Decola da pistona 0, curva direita, saída da Eule da Motiva. Transpondo 5073. Controle Salvador opera em 120, decimal 8. 340 aprovado, cruzou 10, decolado 10, curva direita, da Elne da Motiva, o 073208. O 2067, que eu tenho que correr na posição 08, ano pronto. Ok, camarada. No radar, no nível 090, sem frequência livre da presente, reporte a 620 milhas para o controle Salvador. Chegada a Foxtrot Charlie Charlie, acione identificação, desça para o nível 050, ajuste 10, 18, voando Itália. 050, ajuste 10, 18, voa direto. Afirmativo, em Itapa, completa a chegada Mari, após Itapa voará Duna, Duna e ILS. Então no zero, até o Romeu Golf. Gente, até o Golf, vento em Salvador, 180 graus com 7 nós, altimetro no 08. É parte controlada em Rimar. Portada controlada em Rimar, observa como é Golf. 3216, solo 27, livre à direita, solo 121, decimal 9. 3219. Ok, bom dia, tem período estimado para início do pushback? Novamente entre 7 e 10 minutos. Excelente, obrigado. Solo 32, Ana Meia. 32, Ana Meia, autorizado ataque Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette para 04, 32, Ana Meia. 8, decimal 95. 1-5-5-6, chame Centro Recife em 125 decimal 1, alterno 133 decimal 95, bom voo. 251-3395, Centro Recife, um bom serviço ao 556. Voo 1864, chame Centro Recife em 126 decimal 85, alterna 125 decimal 45, bom voo. 2685, 2545, obrigado, boa tarde. Papapá, Foxtrot Charlie Charlie, desça para 2000 pés, ajuste 1018, livre LS, suporte estabilizado. 2000 pés, livre LS, suporte estabilizado, Foxtrot Charlie Charlie. Azul 4463, informe tráfego de posição de 11 horas, 17 milhas, rumo Nordeste. Mantendo o nível 190, ainda sem contato com o controle Salvador, já para transferência. Entendi, bravo, não, visual, azul 44, não, 446. Azul 2771, no controle Salvador, aciona identificação, mantenha nível de voo 190, está sob contato radar, meia dúzia, 3 milhas. Sudoeste do VR Salvador, mantém nível de voo 190. Palmo tráfego agora, posição de 11 horas, 12 milhas, rumo sudoeste, mantendo nível 180. Uma Embraer 109. Ok? Após Coral Voituna. Coral Duna, grata. O Azul 44, correção. O Azul 2771 tomou conhecimento do tráfego informado. Abriu o centro da contração. Já está via Alfa Juliette, contra 07. Alfa Juliette para 07, 90. A gente pode parar o descido. Pode parar. Azul 4463, 59 milhas, sudoeste do VR Salvador, mantém nível 180, serviço radar terminado. Chame Liaus em 120, decimal 1. Agora com Liaus, 120, decimal 1, Azul 4463. Boa. Onde descido o Azul 2771? Azul 2771, desça para 3 mil pés, ajuste 10 no 8, número 2 na aproximação, condições de manter high speed por sequenciamento? Ah, firmo, Azul 2771, 52, 4 segurados. Salvador, 2067, puxa bem acionamento no 8. O 2067 abaixa para puxa no 08, número 2 no CT. Aguardando. Salvador, Sané 6293, puxa aciona na posição 3. Posição 03, autorizado para matar. Já matar, certo.